T597, desça para 2510, o ajuste 9095, autorizado RNAV. 2510, T597. Azul 4040, autorizado vai Eletro. 4040, autorizado Eletro, obrigado. Outra estamador, bom dia, CMM 225, informação Foxtrot, Savona Cruz de Bom, que mata em 180. 225, bom dia, você voltar para radar, afastado 60 milhas, um 10 de Salvador, a Cruz de Bom, espero descer para chegada, reposte para descida. Outra descida, minha 225. O 9996, desça para 4.000 pés, o ajuste é 9095. 4.015, 9996, da Gol. É um via, UP November 857, Moussu, nível de voo 360, saída Sahel, Leda e Rumi. Decola da 10 com curva direita, transponder 5130, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, UP November 857, Moussu, nível 360, Sahel, Leda e Rumi. Decola da 10, da 10. Curva direita, 5130, transponder, controle 08. Fogo no 961. Correto, gol no 961. Chama para o pushback acionamento, parte 3. Chamará. 961, obrigado. Chama 095. 1095, pode ser 3, 625. Azul 4040, controle. Controle azul 4040, desculpa. Centro Recife, frequência 126.0, alternativa 128.8. 260-1288, azul 4040. Obrigado, Celeta. Boa semana. O 99 no Mi, prossiga para 2.500 pés, autorizado RNAV, vai seguir o traço da frente, Airbus 319. CS 2.500, como número 2, 99 no Mi. Avisa 366, 3, 5, 7. 3597, torre na frequência no 8, decimal 95. Sala 3517, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 0, 0, grau 079. Livre pouso no 0, tá 3517. Voo 9906, redução para 1909. Já iniciou a redução, 9906, rebotada estabilizada. Salvador 366, Serra Victor 366, visual, o 9906 reduzido. O 9906, chame torre na frequência, ano 8, decimal 95. 1895, um bom serviço. Não vou. Poxa, né, 6075, bom dia. Para Congonhas, informação em curso, Foxtrot, pronto, cópia. Bom dia. Xenai 6075, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upezulu 10, Ubave, Upezulu 16, e conforme rota do plano. Nível de voo 360, saída Dael, Leda, Motiva, decola da 10, curva direita, transponder 5132, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado R9. Opa, Zulu 10, Bobave, Opa, Zulu 16, 5132, responde, era 2018 para o controle, é o Xané 6075. Correto, Xané 6075, chama para o prospecto na 4-3. Salvador, muito bom dia. Gol 9006 no Serra Victor 372, visual reduzido. Boa noite, continua a Sala 3517, sala 17, direita, sala 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Sala TAM 3597, vibrou. TAM 3597, autorizado pátio principal via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4. Voo 9996, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 00 grau, 06, 2 a nós. Livre na 10, 9996. Paulo, bom dia, Gol 1961, na remota 5 Romeu, para puxa acionamento. Gol 1961, bom dia. Autorizado o pushback acionamento, reporte para táxi. Reporte para táxi, Gol 1961. Com 9996, sala 20, sala 1, 21, decimal 9. 29. Sala 9996. Gol 9916, bom dia. Autorizado, pátio principal via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 9996. Corta 3597, guardando a sinalizadora no 4. Fiat, TAM 3597, será coordenado contra essa. Confia em matrícula? TAM 3890 para Recife, informação em curso Foxtrot. Prepara a saída da PUCA e aguarda a cópia. Vai aguardar a PUCA na sua curso. Xené 6225, passeio da Zambi, estou 366, estabilizado na Renata da 1-0. Xené 6225, chame torre na frequência 18.95. 18.95 é a torre, Xené 6225. 0 via Pátio, Taxi Índia, eu ponho espera a torre 118.95. Modifique o ajuste para 10.16, tem um bom voo. Sente Pátio Índia. dia, Ponte Pera 1895, 616, um bom dia. 3890, pronto, copy. TAM 3890, autorizado Recife via Upzulu 17, nível de voo 330. Saída Cuca, Jamo, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, transponder 5134, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Correto, TAM 3890, chama para posto de estacionamento, portão 2. Oi, Bom Diego 961, Ponte Pera, Dona 0, pronto. Solou 961, bom dia, Linha, mantém pista na 0. Ali, mantém 1-0, voo 961. Salvador, voo 959, está cruzando 220. Faço meu pé, vou ir na ProServe do 367, ajuste 1096. 1-0-9-6. Xanay 6225, bom dia. Autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Xanay 6225. Golno 961, decolado aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, Golno 961. Golno 961, bom dia, contato radar, sua via saída da El ao nível de voo 360. Via da El 360, Golno 961. Golno 759, direita para 2500 pés, o ajuste permanente, autorizado a RNAV. 2500, autorizado a RNAV. Solona 961, chame C3, fixe frequência 1251, alternativa 122, decimal 35. 1251, alterna, 12235. Afirmativo. Sim, tio, bom dia. Zona 093, bom dia, desça para o nível de 050, voe servido 367. 050, 367 na proa, 1093. Chané 6075, bom dia. Autorizado por estacionamento, chama táxi. 759-759. Turno 759, chame Turre na frequência no 8, decimal 9. 18-9. Alô, Salvador, Oceania 6075, pronto para o táxi no Pátio 3. Estamos com 110 a bordo, 4:15, Galeão. Oceania 6075, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Principal e Táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador, 118-95. Ajuste no 0-16, bom voo. Afirmativo, pode ser no 6295, ajustado no 0-16, um bom trabalho, senhor. 1093, prosseguindo na descida para 2500 pés, o ajuste no 096, reporte Serra Vida 366. 1096, 2500, Serra Vida 366, reportarei. Bom dia. Solo Salvador, bom dia. Vou 1-7-9, livrando a pessoa. Vou no 759, bom dia. Autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, por 3, voo 1-7-9. Autorizado a linha de volta 0-7-9-9. Salvador, 135-97, Tocolf, autorização Brasília. Tan 3597, bom dia. Informação, Golf, confere, pronto, copy? Pronto. Tan 3517, autorizado Brasília via Upsilon 17, nível de voo 360. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5140, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Correto, TAN 3517, chame para pushback acionamento, portão 4. TAN 3890, coordena minha equipe de solo, após 37 da Gol parquear no 03, tem livre feedback acionamento, chama táxi. Chama alta 3890. Passando o CAV, TAN 366, estabilizado, voo 9093. Voo 9093, complete final do procedimento RNAV, chame torre em 18.95. 1895, bom dia. Chegou Salvador, bom dia. TAN 3153, como a senha Golf, atualização Galeão 380, está no portão 7. TAN 3153, bom dia. Golf, confere, prepara a saída da El, guarda copy. Saiu, da El, guarda copy, TAN 3153. Oi, Salvador, bom dia. Gol 0093, alinhado, embaixo da vara. Gol 0093, tráfego avistado pelo motorizado na 021, 00 graus, 08 nós. Livre pousão na 01093. Oceano 6075, chame o centro de Recife na frequência 12. Alterno 12835. Pode confirmar a primária? Área 1251. 1251, 12535. Secundária 12835. 1251, 12835, obrigado. À direita, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste 1 no 0, 1 no 6, bom voo. 1 no 0 no 6, no ponto de espera 295, obrigado. Puxa, pensamento da 35 no 7.04. Então, 35 no 7, código NV aqui de sola, 5 aeronave da companhia livre da retaguarda, tem livre puxa de acionamento, chama táxi. Sim, está 35 no 7. No solo 53, a livrar à direita, chama o solo 219. 219, a livrar, gol 1093. Solo Salvador, bom dia, gol 1093, livrou. Gol 1093, bom dia. Autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol 10093. TAM 3153, copia? Afirmativo, 3153. TAM 3153, autorizado Galeão via UP November 857, Moussu. Nível de voo 380. Decola da 10, curva direita. Saída Sahel, Leda e Rumi. Transponder 5142, frequência do controle de Salvador 120.8. Afirmativo, está autorizado Galeão, nível 380, via pelo 9857, Moussu. Decolada 10 com curva direita após a decolagem, no perfil da Euleda e Rumi. 5142, transponde 1208, controle, TAM 3153. Correto, TAM 3153, chama para puxa de acionamento, portão 7. Chamada para puxa de acionamento, TAM 3153. Afirmo, uma centena com 8. Solo, TAM 3153, puxa acionamento. TAM 3153, coordenando com a equipe de solo após a passagem do 37 da Goa retaguarda. Tem livre pushback acionamento no 7, chame táxi. Afirmativo, pode passar de boa retaguarda, está livre, puxa acionamento 3153. Para o táxi, o TAM 3597. Tô bem. 145, 3 horas e 20, confirme. Então, 3157, Libertaxi à direita, no ponto de espera torre 1895, com 1016 no ajuste, bom voo. Ó. Então, 3190, decola 257, controle Salvador 208, bom voo. 08, bom dia, senhor. Controle ao 73890, passa 1100 metros. 3890, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 330, sai da PUCA. A PUCA 330, 3890. Não, 3890, autorizado já. Próxima ponte espera, tá 3597. Tá 3517, autorizado, linha decolada. Pista 10, vento 1, 10 graus, 0629. Na linha decolada 10, tá 3597. Tá 3153, boa tarde. Tá com 167, é bom, né? 3 horas e 10, cabina. Então 3153, autorizado táxi. Ponto de espera da piscina 0, via pátio Índia. No ponto de espera torre 118.95. Com 1016 no ajuste, bom voo. Decolado 2800, controle Salvador em 208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Eu tô 3517. Dia, tá 3517, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 360, saída Arbor 1, após 2000 pés, autorizado Elef. 2000 direto Elef, então para o 360. baixo Salvador, é o Bravo Uniforme. 890, chama o centro Recife em 12685, alterna 12545. 25245, tá 3890, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3153, próximo posicionado no zero, próximo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 10 graus, 0629, tá 3153. Autorizado, alinhar e decolar, tá 3153. Azul 4201, no bom dia, Golf confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 4201, autorizado Campinas, via Ubezulu 10, Ubave, Ubezulu 6, e conforme rota do plano. Nível de voo 320, saída da El, Leda, Motiva, decola da 10 com curva direita, transponder 5157, frequência do controle Salvador 120.8. Do Campinas, eu fiz o número 0 por base, depois eu fiz o número 6, 320, escola da 10 por direito, por base da El, Leder, Mótima, na escola 5157, controle 1208, azul 4201. Correto, azul 4201, confirmando saída da El, Leder, Mótima, por base após o número 0. Ah, positivo, então saída da El, Leder, Mótima, obrigado. Vai te chamar para puxa acionamento, porta 1. Pode ir, vai chamar. Tráfico Salvador, bom dia. Janeiro 6225, tem que dar informação, Golfo, autorização Brasília. Janeiro 6225, bom dia, Golfo confere, pronto, cópia. Irmão, pronto. Janeiro 6225, autorizado Brasília, via Ubezulu 17. Nível de voo 380, saída Arbor 1, transição elétrica, decola da 10 com curva direita. Transponder 5155, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Brasília 380, pela Ubezulu 17, decola da 10 com curva direita, perfil da Arbor 1, transição elétrica, 5155 no transponder, controle de saída 1208, janeiro 6225. Correto, o Chené 6225, chama para feedback acionamento, portão 8. Chamará, portão 8. Liga de voo 380, saída da El, autorizada para a direita. Ele apresenta autorizado Leda, no perfil da El, extensão 380, 3153.